BBC apresenta O Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e do serviço brasileiro da BBC. Entre todos os gêneros apresentados pelo rádio no Brasil, sem dúvida, dois deles se consolidaram desde o seu início e são, nos dias de hoje, parte da grande sustentação das emissoras do país. Atenção, senhores ouvintes, atenção! Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia anunciando que aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Pearl Harbor. Um dos assuntos de hoje é o radiojornalismo e o outro, a transmissão esportiva. No Rádio Clube eu sou é homem, minha gente, francamente sou do esporte, futebol me põe doente. No galinheiro se radio para o povo, cada gol que eu anuncio, a galinha bota um ovo. A transmissão esportiva e sobretudo do futebol é tão antiga como o próprio rádio. A partir da década de 30, vários profissionais tentaram, de uma forma bastante estranha quando comparada à dos dias de hoje, transmitir uma partida de futebol. Paulo Machado de Carvalho, dono da Rádio Record, que ficaria conhecido no final da década de 50 como o Marechal da Vitória por ter chefiado a delegação brasileira na Copa do Mundo de 58, é quem nos fala desse início das transmissões esportivas. Primeira transmissão foi feita na Rádio Record, na Praça da República. E o negócio era muito engraçado porque tinha o seu meu querido amigo falecido, José Augusto de Siqueira, com 5 ou 6 telefones. E esses telefones eram ligados nas praças esportivas onde se realizavam os jogos. Aliás, realizava-se um só por domingo. E não tinha esse negócio bonitinho que vocês têm hoje de ampliador, de amplificador, de equalizador, de microfone à distância, de não sei o quê. O negócio lá era quase que no berro mesmo. Mas eu sei que o nosso amigo Siqueira colhia aqueles dados, ia correndo ao estúdio, que era a forma mais prática daquele tempo, era sair correndo e dizer lá, olha, no jogo tal, tal, tal e tal, e voltava. E assim é que se fazia o rádio. Que diferença para o rádio de hoje, meu Deus. Paulo Machado de Carvalho. Ainda na Rádio Record, o locutor Nicolau Tuma seria um dos primeiros a irradiar uma partida de futebol com perfeição. Habilidade não lhe faltava, tanto que ele logo receberia o slogan de speaker metralhadora, em função da rapidez com que narrava os jogos. Mas, para sentirmos de perto como era uma transmissão esportiva nos anos 30, temos aqui o locutor Armando Pamplona, da Rádio Educadora Paulista, transmitindo Paulistas versus Bolonha, no ano de 1934. Entre o quadro paulista e o Bolonha Futebol Clube, vencendo o quadro de São Paulo pela contagem de 6-4. A multidão invade o campo, carregando os jogadores. Transmite PRAE, Rádio Educadora Paulista, em combinação com o Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro. Tecnicamente, o jogo deixou muito a desejar de parte a parte. As defesas foram fracas e os ataques mal organizados. Armando Pamplona, narrando futebol em 1934. Sem dúvida, um precursor do grande entusiasmo que hoje em dia caracteriza as transmissões esportivas brasileiras. Mas para fazer uma explanação mais detalhada do futebol no rádio brasileiro, contamos, mais uma vez, com a participação do radialista e pesquisador Luiz Carlos Saroldi. A ascensão do futebol brasileiro acompanhou a do rádio, desde os primeiros tempos do veículo. Talvez a transmissão esportiva tenha sido um dos primeiros gêneros a se solidificar entre nós, gerando seus ídolos, gente como Valdo Abreu, Eric Cerqueira, Galiano Neto, Ari Barroso e Oduvaldo Cosi. Talvez só para citar os principais e que tiveram a maior parte de suas carreiras no Rio de Janeiro. Em torno deles, toda uma mitologia poderia ser levantada. como, por exemplo, a declarada paixão de Ari pelo Flamengo, e que um dia moveria a diretoria do Vasco a impedir o ingresso do narrador no estádio de São Januário. Resultado, Ari iria transmitir a partida seguinte de cima do telhado de um galinheiro em uma casa no morro vizinho ao estádio de São Januário. Também graças a Ari, a invenção de um dos primeiros sinais sonoros marcantes, e foi feito para substituir o grito de gol, a gaitinha do Ari. Mais digna de nota seria também a participação no gênero de Oduvaldo Cosi. Cosi levou ao mais alto nível a arte de transmitir pelo rádio as emoções de uma partida de futebol. E para ilustrar os exemplos de Saroldi sobre Ari Barroso e as muito frequentes transmissões em cima de um galinheiro, separamos um trecho do Cateretê de Lamartine Babo que mostra, de uma forma bem-humorada, essas situações. A voz é de Almirante, os cacarecos de Lamartine e a música As Cinco Estações do Ano. E logo da sequência, um trecho da narração e da famosa gaitinha do Ari. Do Rádio Clube eu sou é homem, minha gente, francamente sou do esporte, futebol me põe doente. No galinheiro se radio para o povo, cada gol que eu anuncio, a galinha bota um ovo. Transmite PRAB, PP, PP, transmite PRAB, PP, PP, PP. Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perás. Perás a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla o Negedlinho, os sanduíches, níveis que gol! Com o passar dos anos e sempre acumulando experiências dos primeiros tempos, a transmissão esportiva foi se aperfeiçoando e tomando a forma que conhecemos hoje. Surgiram os locutores capazes de descrever com fidelidade todos os lances de uma partida. E aqui selecionamos trechos nas vozes de alguns deles. Começamos com Geraldo José de Almeida, na Rádio Record, em 1942. Ainda vem com ela, se puxa, entra de bicicleta, gol! De bicicleta! 1-1 no marcador! Leônidas empatou a peleja em bicicleta! Geraldo José de Almeida. E agora, Jorge Cury, que ao lado de Antônio Cordeiro, fez uma dupla das mais tradicionais da locução esportiva brasileira. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, diretamente do Estádio Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo. Cobrou agora Juvenal, direto sobre a área. Salta Chico, não alcança a bola. Danilo perdeu para Júlio Pérez, que entregou imediatamente na direção inimiga. Diggs devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo uruguaio. Deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai. Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. E 2-1 foi o desapontador resultado da final da Copa de 1950 no Maracanã, narrado por Antônio Cordeiro e Jorge Cury. Agora é a vez de Pedro Luiz, profissional responsável pela criação de departamentos de esportes em muitas emissoras brasileiras. Aqui, ele aparece narrando um dos gols do Brasil na Copa de 1958. Corre o Zagallo, bate para o centro da grande área. Sobe golpeando de cabeça, ligando para o Stapson. Volta a bola para Didi. Didi fica com o gol em seu poder, espera a brecha para Vavá. Gira de primeira para Pelé, faz a devolução, Maxpon. Escora bem Zito, põe na área. Vai o Brasil para o ataque com Garrincha. Hoje na linha de fundo, na boca do gol! Vavá empata a partida para a equipe brasileira. Gol do Brasil! Um belo cruzamento de Garrincha, envolvendo toda a defesa sueca pela direita, cruzando para a boca do gol. O grande parceiro de Pedro Luiz era Edson Leite, os dois da Bandeirantes. Naquela época, Pedro Luiz narrava o primeiro tempo dos jogos e Edson Leite a etapa final. Aqui, Edson Leite nos instantes finais da vitória brasileira de 1958. Bala longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. Todo narrador de esportes, sobretudo de futebol, procura criar expressões próprias e um estilo marcante. Mas, num aspecto, eles se identificam. O da vibração, do entusiasmo pelo gol ou por uma grande jogada. Este estilo fez escola. Já a característica do locutor Oduvaldo Cosi era sua perfeita dicção e descrição dos lances. Oduvaldo foi o pioneiro em transmissões esportivas, pois havia começado ainda no final dos anos 30. Arremessou Zagallo, deu para Marildo, livrou-se, entrou pela lateral da área, livrou-se pela linha de fundo, executou... Gol! Marildo, gol! Gol de Marildo! Empatou o gol impossível da linha de fundo, sem ângulo! Empatou Amarildo, garoto bom daí. Oduvaldo Cosi na Copa do Mundo de 1962. Baldir Amaral foi outro narrador de grande sucesso e de muitas Copas do Mundo. Ele também na Copa do Bicampeonato. Vai escalando o Zagallo, calcula o Santos, executa para Amarildo, passou, ficou para Vavá, ficou para Garrincha, bota gol! Gol do Brasil! Baldir Amaral na Copa do Mundo de 1962. Com um estilo diferente, o locutor paulista Fiore Gigliotti tornou-se conhecido como o locutor poeta, aquele do abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Para Clodoaldo, faz o passe rasteiro para Pelé, ajeitou, virou, demorou, tentou encobrir o goleiro. Fiore Gigliotti. 24 anos depois do sucesso do Brasil no México, as emoções do tetracampeonato conquistado nos Estados Unidos foram muito fortes para os locutores Alberto Rodrigues e Willy Gonzer da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Prepara-se Roberto Baggio para fazer a cobrança. Se ele perde, o Brasil é campeão mundial de futebol. É a decisão da 15ª Copa do Mundo. Prepara-se Roberto Baggio, atenção. Vai para a bola, de perto à direita, chutou. Para fora, é gol! Brasil, tetracampeão mundial! É uma loucura, um estádio! O Brasil é o maior do mundo! Brasil, tetracampeão mundial do estádio, é o Zinho! Meteu lá dentro Dunga! Deu sorte, tacaré, o gringo errou e o Brasil é campeão! Tetracampeão mundial de futebol, Brasil! Willy Gonzer e Alberto Rodrigues. A transmissão esportiva acabou fazendo com que diversas emissoras brasileiras se especializassem no gênero. Foi o caso da Pan-Americana de São Paulo e da Continental do Rio. Hoje, a maioria das grandes emissoras possui o seu departamento de esportes com excelentes profissionais. Mas, ao lado da transmissão esportiva, há o jornalismo, parte importante e atuante do rádio no Brasil. Um dos marcos da história do radiojornalismo brasileiro é, sem dúvida alguma, o repórter Esso e o seu mais famoso apresentador, Heron Domingues. Atenção, senhores ouvintes, atenção! Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia anunciando que aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Pearl Harbor. Com esta notícia, Heron Domingues passaria a ser um dos locutores do repórter Esso na Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Aliás, as emissoras que transmitiram Esso no seu lançamento... A 28 de agosto de 1941, foram a Nacional do Rio e a Record de São Paulo. Em 1942, as rádios Inconfidência de Minas, Farroupilha de Porto Alegre e Jornal do Comércio de Pernambuco também transmitiram noticioso patrocinado pela Esso. Em 1944, Heron Domingues se transferiria de Porto Alegre para o Rio e se tornaria o locutor exclusivo do Esso na Nacional. A partir daí, muita coisa mudaria a nível de jornalismo no rádio brasileiro, com o repórter Esso ocupando uma extraordinária liderança de audiência. À espera do dia da vitória, vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações. E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante. Acaba de falecer o presidente Roosevelt. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto em Milão. A rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Como o Repórter Esso começou a ser transmitido durante a Segunda Guerra Mundial, era natural que todos os ouvintes ficassem ansiosos à espera de notícias vindas da Europa. Daí o sucesso de audiência do Esso e também dos outros noticiosos da época. Mas o Esso conseguiu uma coisa a mais que os outros: uma credibilidade fora do comum. Ouçamos a propósito Paulo Tapajós. O Repórter Esso foi o noticiário de maior importância naquele tempo. Maior importância, maior peso que se dava. Que ele interrompia qualquer programa para dar uma notícia que fosse considerada de alta necessidade. Daí o fato do Repórter Esso ter criado uma credencial tão grande que, quando a guerra acabou, a Rádio Tupi, inclusive, foi para o ar anunciando a guerra, que a guerra tinha acabado, ninguém acreditou, porque o Repórter Esso não deu. Só a partir do momento em que o Repórter Esso deu a notícia foi que o povo no Brasil inteiro ficou acreditando no término da guerra. E o próprio Heron Domingues, que era o Repórter Esso nessa época, chegou a gravar o término da guerra para a eventualidade dele não se encontrar no estúdio na hora em que a guerra terminasse. E, lamentavelmente, isso aconteceu. Na hora em que veio o telegrama dando a informação sobre o término da guerra, o Heron tinha ido em casa tomar banho. Ele dormia na rádio, ele tinha uma cama de campanha que ele botava no estúdio e dormia na rádio, para não perder essa oportunidade. O Heron foi um entusiasta da notícia, de tal maneira que ele chegava a esse sacrifício. Ele tinha uma cama de campanha, como se fosse, sei lá, um soldado na guerra. Ele tinha uma cama lá que ele armava, desarmava, dormia na rádio, não saía de lá. Mas de vez em quando tinha que ir em casa tomar um banho, refrescar, essa coisa, né? Pois foi isso que aconteceu. Entrou a voz dele no ar: alô, alô, alô, arrabou, aquela coisa, mas a notícia em si não foi dada por ele. Um depoimento de Paulo Tapajós. Heron Domingues seria também o responsável por outras inovações no radiojornalismo brasileiro. Um de seus colaboradores, a partir de 1948, é quem nos fala sobre isso: José Maria Manso. E havia as instruções que vinham da United Press, as regras para a elaboração do Repórter Esso, texto em ordem direta, não podia ter oração intercalada, uma série de instruções muito bem feitas pela UPI dos Estados Unidos, traduzidas e que eram adaptadas aqui, que realmente facilitava a leitura. E foi o Heron que foi introduzindo isso, graças aos ensinamentos que vieram da United Press para o Repórter Esso. Foi ele, por exemplo, que mediu o tempo de leitura e começou a numerar as linhas. Quer dizer, uma leitura normal de locutor de notícias demora 15 linhas por minuto. Isso foi descoberta do Heron, ou pelo menos introduzido pelo Heron no radiojornalismo. E eu seguia isso. Quer dizer, então era fácil você determinar quanto tempo ia durar um jornal, bastava numerar as linhas do lado, você sabia quantos minutos tinha, somando os valores, e poderia agrupar para 5 minutos, para 7, para 8, quantos minutos você quisesse, graças a essa medição que o Heron fazia. José Maria Manso. Depois de 27 anos consecutivos, o Repórter Esso sairia do ar para sempre. E foi uma missão dolorosa para o locutor Roberto Figueiredo, que apresentava o noticioso então na Rádio Globo do Rio de Janeiro, a leitura da última edição do Repórter Esso. E atenção, durante 27 anos o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o Repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941. Os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1948. O Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1950. Os comunistas atravessam o paralelo 38. Começa a Guerra da Coreia. 1954. Suicídio de Getúlio Vargas. 1956. A União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1959. Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter é um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo com os votos da Esso. A última e emotiva edição do Repórter Esso com Roberto Figueiredo na Rádio Globo. Concorrendo diretamente com o Esso, a Rádio Tupi de São Paulo passou a apresentar a partir de 1942 o seu grande jornal falado Tupi, criação do jornalista Corifeu de Azevedo Marques, que todos os dias, um minuto antes de iniciar a sua transmissão, fazia uma chamada rápida. Boa noite, ouvintes. Aqui fala Corifeu de Azevedo Marques. Dentro de um minuto, estaremos com vocês para a apresentação de mais uma edição do Grande Jornal Falado Tupi. Até já! O Grande Jornal Falado Tupi tinha uma característica diferente dos demais noticiosos da época. Corifeu vinha do jornal impresso, dos diários associados, e montou uma estrutura para o rádio idêntica à do jornal impresso. A primeira página, ou a abertura do jornal, era para as manchetes do dia. A segunda página e as demais, ou seja, o restante do programa, eram divididas por assuntos específicos. Política, economia, esportes e assim por diante. Esta estrutura, montada por Corifeu, ainda hoje é utilizada em todos os noticiosos, tanto de rádio quanto de TV. A Rádio Tupi de São Paulo apresenta o Grande Jornal Falado Tupi. Direção de Corifeu de Azevedo Marques. Apresentação dos locutores Alfredo Najib, Aurifebo Simões, Mota Neto e Ribeiro Filho. No controle de som, Arlindo Cociufo e Adelmo Mazetti. Sexta-feira, 3 de abril de 1942. Ano 1, número 1. Reiniciada a guerra aérea contra a Inglaterra. Hoje, muitas emissoras se especializaram no jornalismo. E isto ocorre em todo o Brasil. Em 1991, foi inaugurada a primeira emissora totalmente dedicada a notícias, reportagens e entrevistas numa programação de 24 horas. A CBN, Central Brasileira de Notícias. Ao lado do jornalismo tradicional de notícias nacionais e internacionais, a prestação de serviços veio a ser tão ou mais importante do que qualquer notícia. Um exemplo disso ocorreu com a rádio Jovem Pan de São Paulo na década de 70. Quem conta é o jornalista Ney Gonçalves Dias. Nesses momentos, toda a programação normal é submetida à reportagem. Enquanto houver informação, não há como colocar música ou anúncio. No caso do edifício Andraus, por exemplo, a Jovem Pan invadiu inclusive o horário da Voz do Brasil, o que foi reconhecido como legítimo pelo Ministério das Comunicações. Isso porque, muito além de estar meramente informando, a reportagem, com todos os recursos de comunicação ativados pela Jovem Pan, se transformou em serviço de utilidade pública. Bombeiros, ambulâncias, o trânsito, o povo, sim, o povo, todos se guiavam pelas informações da Jovem Pan. Era o exercício do radiojornalismo na sua feição mais pura. Era a prestação de serviço à coletividade. Ney Gonçalves Dias. Outra emissora paulista que se dedica há muito tempo ao jornalismo é a Bandeirantes. A Bandeirantes mantém um programa de notícias de grande sucesso há quase 40 anos. É o Primeira Hora. Brasileira de Notícias. No ar, primeira hora, o mais vibrante noticioso paulista. Outro exemplo claro de dedicação à notícia foi dado no Rio de Janeiro pela Rádio Jornal do Brasil. Paralelamente, a Rádio Jornal do Brasil foi montando um arquivo de suas transmissões jornalísticas, que é hoje uma das principais fontes de referência dos acontecimentos mais marcantes do mundo inteiro na era do rádio. Este é um programa da série Documentários da Rádio Jornal do Brasil. Ao lado das emissoras jornalísticas e de seus programas noticiosos, surgiram também homens que não somente davam as notícias, mas as criticavam, davam opiniões. Era o jornalismo opinativo entrando em cena e mexendo com profundidade em assuntos até então pouco explorados. Um dos mais famosos foi Vicente Leporassi, que apresentava na Rádio Bandeirantes, toda manhã, o seu tradicional Ultrabuco. Seu Leporassi, agora com o Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporassi, agora com o Trabuco, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. E vamos aproveitar a oportunidade para encerrar o programa, depois que já são 8 horas e 55 minutos. Muito obrigado pela gentileza de sua atenção. Não se esqueça que os comentários são da inteira responsabilidade de Vicente Leporassi, que sou eu. E não queiram saber com que orgulho eu posso dizer hoje. Vicente Leporassi, amigo do general Dilermando Gomes Monteiro, espiritual. Bom dia e até segunda-feira próxima, se Deus quiser. Tchau. Vicente Leporassi com seu Trabuco. Hoje em dia, o papel desses jornalistas opinativos e críticos está mais concentrado na figura dos comunicadores, que apresentam em seus programas tudo o que possa ser de utilidade pública. Cidinha Campos é um exemplo claro desse tipo de profissional. Ela quem nos fala do papel dos comunicadores no rádio brasileiro. Os comunicadores hoje são os intermediários entre a necessidade do povo e o poder. Então nós agimos, nós funcionamos mais como assistência social, entende? Nós ajudamos a resolver os problemas, nós denunciamos os problemas. O país está tão pobre que é até a maneira de informar o povo. Hoje as pessoas quase não compram jornais, a verdade é essa. Então o povo se informa através do rádio. É essa a nossa função, informar e substituir a competência dos políticos, fazendo elo de ligação da cobrança do povo e da responsabilidade da autoridade. Cidinha Campos. No próximo programa, falaremos do humorismo e dos seus grandes profissionais. O Rádio no Brasil. Texto e pesquisa de Valvênio Martins. Narração, Jader de Oliveira. Roteiro, Luiz Carlos Saroldi. Produção, Luiz Alfredo Ablitzel. Uma série do Serviço Brasileiro da BBC.